Bom, meu nome é Ângela de Assis, sou técnica de enfermagem e atualmente estou como diretora da área da saúde do Sindibel, que é o Sindicato Servidores Públicos de Belo Horizonte. Posso começar? Tá. Bom, sobre, né, o que você estava conversando anteriormente comigo, sobre o gênero, né, a mulher, o momento que a gente está vivendo, olha, na nossa pauta de negociação e nas nossas discussões, a gente tem levado muito essa questão da diferença de gênero, né? Hoje a gente tem o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde, e o Agente de Endemia de Saúde. Na maioria, os ACS são a maioria mulher e os agentes de endemias, a maioria são homens, né? E eles têm um salário muito diferenciado, fazem o mesmo tipo de trabalho, que é no campo, visitando as casas, fazendo a questão da promoção, e tem salário diferenciado, né? E a gente está levando como ponto de pauta de discussão. Por que a mulher fazendo a mesma função, ela tem que ganhar menos, né? A gente tem a questão das mulheres trabalhadoras também, né? Que hoje a gente não tem o direito à creche. Várias empresas privadas, né, têm a creche para manter os filhos perto das mães, né? Isso ajuda, a gente, está comprovado no rendimento no trabalho. Se a mãe está tranquila, com o seu filho do lado, ela consegue desenvolver um trabalho melhor. A gente não tem essa conscientização por parte dos nossos gestores do município. É muito complicada essa situação. Outra questão que a gente vê também é, na área da saúde, o maior número dos profissionais são mulheres, né? Geralmente eles falam que a mulher, ela é muito do cuidado. Então, na área da enfermagem, médica e todas as áreas dentro da saúde, a mulher, ela é um número maior, né? E hoje a gente ainda tem uma grande diferença, né? Hoje a gente fica olhando o cargo de nível superior, que na sua maioria, enfermeiros, né, é do gênero mulher, né? Tem outros técnicos de nível superior que ganham mais e que são homens, né? Então a gente acaba esbarrando na diferença por ser mulher, né? A mulher que já tem uma tripla jornada, né, muitas vezes trabalha mais de um emprego para poder manter a casa, porque geralmente hoje a maioria das mulheres são mantedoras de suas casas, né? Ainda tem o dia em casa, né? A jornada de casa mesmo, que é de tomar conta da alimentação, dos filhos, né? A gente vem fazendo esse debate o tempo todo. E você acha alguma relação agora com o acontecimento da Copa e a questão do orçamento, se as reivindicações que vocês fazem, o foco acha que está desviado, está no outro lado? Tá. Bom, nesse momento o nosso foco é a campanha salarial, né, dos profissionais, dos servidores públicos de Belo Horizonte, mas não tem como desvincular. Quando a gente vê, né, quando a gente vê que tanta verba está sendo desviada para a construção do MOVE, que a gente tem visto que não está resolvendo o problema da mobilidade urbana, a questão dos estádios, né, a maquiagem mesmo da cidade para se receber gente de fora, né, enquanto tem deixado de aplicar, né, a secretaria ou a própria gestão, a prefeitura, tem deixado de aplicar aonde precisa, né? Que é na saúde, na educação, na segurança. O que nós contestamos, né? Inclusive, tem uma fala do senhor Márcio Lacerda, prefeito, que não está preocupado com a greve. Que a greve ela pode durar uns 45 dias, mas que ele não está preocupado. Porque a educação, ele já deu recesso durante a Copa. Em julho, eles estão de férias. E a saúde, ele emitiu uma liminar que teria que garantir o atendimento de 70%. Isso ele falou uma semana antes da liminar chegar. O que fica claro para a gente é que já tinha algum desembargador, algum juiz comprado para dar essa liminar. Porque quando o prefeito vai na mídia, coloca uma semana antes sobre a liminar e uma semana depois ela vem, porque já tinha garantia, né? O que a gente coloca é que não tem como a gente não fazer essa comparação, né? Por quê? Porque a Copa vai passar e o serviço vai ficar, né? E quando ele fala que não tem pressa de negociar, na realidade, quem está sendo atingido são as mulheres, que são os filhos dessas mulheres trabalhadoras, não está tendo a creche, o MEI, a escola para mandar a criança, consequentemente a mulher não está podendo trabalhar, né? É o usuário do sistema que está lá todos os dias procurando a consulta especializada, os exames. A população está sendo penalizada pela gestão quando ela prioriza um momento a Copa do Mundo e não prioriza os serviços básicos, as políticas básicas de saúde, educação e segurança para o município.